carros a postos, capôs no jeito, armamentos em punga. Novamente a quadrilha na rua, rádios interceptadores, sem telespectadores, monitorando a frequência da PM desde sempre. Somos uma família em prol do progresso, lema é simples, primeira morte do que eu confesso. Aí daquele que na troca não sacar, não soltar as castanhas pra cima dos vermes quando encostar. Piloto bom, sou magnífico, escolhido a dedo. Todo bandido, conhecedor do barato, sem medo. Desde cedo a mãe da gente fala, diga com quem andas que eu direi qual será tuas andanças, vai vendo. A minha rápida ficou claro, meus parça, desde 18 atracando em penitenciárias. O ódio no sangue, o crime na mente, pra muitos indiferente, como é que você se sente? O pulso pulsa, atenção, o clima é tenso de brinquedo na mão. Quem vai ser o herói, o vilão? O pulso pulsa, atenção, o clima é tenso de brinquedo na mão. Quem vai ser o herói, o vilão? Destino é certo, joalheria do centro, no farol entregando panfleto, tal tá o olheiro na boutique, feminina de importados na frente, socialmente vestida, lado a lado a gerente que deu a fita, através de um caso com um dos funcionários, miliano de loja, conhecedor dos alarmes acionado, coitado, nem sabia que tava no esquema, deu a planta e tudo mais, sem sequer sonhar com a cena. Mulher é foda, né? Faz o que quer do homem, quando quer, faz o mesmo até mudar de nome. E o time foi chegando, dois cabritos, duas cabritas, nove homens e um plano. Entrar, catar dinheiro, joia e mais nada, pra quem bancar o herói já pode chamar funerária. Classificação, tudo programado, uma cota pra família e pros comparsas que estão trancados. O pulso pulsa, atenção, o clima é tenso de brinquedo na mão. Quem vai ser o herói, o vilão? Pulsa, atenção, o clima é tenso de brinquedo na mão. Quem vai ser o herói ou vilão? Foi de cinema na capital de São Paulo, Itaim. O basculante travando o trânsito conforme o croqui. Semáforo em pane após o cabo de aço na rede, arremessado por um de nós que já tava no peixe lá dentro, limpando o cofre, prateleira e vitrine. Lá fora os pirril rendido como se fosse num filme, sacando das armas, pondo no chão. Nessas horas o terno preto não vale nada, cuzão. Na mira dos fura é nós comandando a rua, com sangue nos olhos. E se brotar viatura de ré vai voltar. Eu tô aqui pra ganhar, se for pra perder, a minha morte já pode chamar. De repente alguém grita, calma, espera, ela atira, tá com o celular, mas não tá chamando a polícia. Ela tá grávida e a bolsa estourou com susto. Pelo amor de Deus, não te atira, te peço no fundo do coração. Mas foi em vão, pedido, nego é sangue frio, acostumado com risco, pensou. Já imaginou eu na cadeira de roda, condenado à lei dos 30 por ter trocado com a roda? Não, não, hein? E a merda tava feita, gritaria, pânico, choro numa tarde de sexta, tristeza. Já tô vendo a mídia atuando, assaltantes inescrupulosos matam os prantos. Jovem grávida de 5 meses, universitária, de licença maternidade da loja afastada, se despedindo das amigas na hora do crime. E mais dois segurança, infelizmente, tentando revide. Foda, né? Nem eu imaginava que ia ser tão rápida a chegada do Águia. Um caos, o trânsito, com nossos bodes nas pistas, a fita dominada e nós em fuga, rasgando a avenida. Veja o sol, chegamos no Mocó, tudo planejado, executado, sucesso, B.O. Até hoje eu não sei quem que trairou, tanta polícia encostando com ódio e terror. Muito tiro, poucas ideias, todo mundo a mil, eles jogando de ponto 40 e nós de fuzil. Somos 9 e eles são 50, atiradores sniper com muita experiência. Os malandro, a que fala, não tenho nada a perder. Tô na vida de graça e o que vim pode ser lucro, mas não importa, só sei que lá de fora a tropa é carnívora e cheira sangue e pólvora. Se é pro céu ou pro inferno, é só Deus quem sabe. Lamentável, irmão, mas não vai ter milagre. Final da história é a mesma, cê conhece. Uma pá de ladrão morto, lembrado em letra de rap. O pulso pulsa, atenção, o clima é tenso de brinquedo na mão. Quem vai ser o herói, o vilão? pulso, atenção. O clima é tenso de brinquedo na mão. Quem vai ser o herói, o vilão?